Colégio para ter, era uma época onde todas as igrejas tinham uma escola dominical, e a escola dominical naquela época era uma coisa, pelo menos onde eu frequentei, era muito decorar versículos, aprender todas as histórias, coisas assim, e eu aprendi muita coisa quando eu era bem pequeno, todas as histórias Davi e Golias, sabe? Abraão, Moisés, Noé, todas essas histórias da Bíblia eu fui ensinado e era bem gostoso. E chegou um momento onde quase todas as histórias estavam repetindo, sabe? Aquelas histórias começaram a ficar um pouco. É tão conhecido, sabe, que você já sabe ao final, então ficou mais ou menos, já eu sei que tinha problemas, mas puxa, no final tinha uma vitória. E um dos problemas da quando a gente conhece quase demais essas histórias, a gente, quando nós estamos lendo, nós estamos lembrando essas histórias, às vezes a gente esquece para se colocar naquele lugar dessas pessoas, naquele momento da vida deles. E hoje à noite eu quero começar falando sobre a vida de José. A Bíblia em Gênesis 37 fala, certa vez, José teve um sonho. E quando nós pensamos, ele realmente tinha um sonho, sabe? Ele estava dormindo e ele viu essas coisas de trigo e coisas assim. Deus deu um sonho, literalmente, por ele. Mas hoje de noite eu quero falar sobre sonhos que Deus deu para ti. Sonhos que Deus deu para mim. E sonhos que Deus deu para nós. Eu quero falar e usar esse como uma base, porque é interessante, quando nós pensamos sobre um sonho que Deus deu para você, ou deu para mim, a gente pensa, por exemplo, se você chega para mim e fala, pastor, eu tenho um sonho para ter minha própria casa um dia, sabe? Sabe o que é? Eu vou ficar extremamente feliz. Eu vou ser uma pessoa que vai falar, eu quero orar por você, eu quero juntar minha fé com a tua, e vamos acreditar nesse sonho. E esse, para mim, é uma reação normal de compartilhando um sonho. Mas José, ele veio de uma família meio disfuncional, sabe? O pai dele, ele era meio mimado, o pai dele gostou dele mais do que os outros irmãos e realmente não escondeu esse fato dos irmãos. E a Bíblia fala alguma coisa interessante, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram, eles tinham ódio. E não só ódio, a Bíblia fala que eles odiá-lo ainda mais, ou seja, já tinha ódio por ele. E eles ainda mais. E depois ele tinha mais um sonho. E eles, aquele mais demais, eles tinham ódio por esse cara. É interessante porque quando nós temos sonhos, sonhos, gente, é uma coisa de macho, independente se você é mulher ou não. Sabe que é? Ah, pastor, eu tinha um sonho, mas alguém não acreditou em mim, então. Então o quê? Então você está passando o processo que cada pessoa na Bíblia passou. A questão é, se a gente vai agarrar nesse sonho que Deus deu para nós, e vai até o fim, até esse sonho estar cumprido em nossa vida. Essa é a questão. Eu, como pastor, está cansado para ver pessoas que eu sei que Deus tinha sonhos na vida das pessoas, mas por um motivo eles desistiram no caminho. E hoje à noite eu tenho uma palavra para vocês. É um momento para ressuscitá-lo aos sonhos que Deus te deu para completar a sua vida, porque você foi destinado para cumprir essas coisas, como José tinha esse propósito na vida dele. Quando a gente viu isso, então ele ficou empolgado. Uxe, eu tinha um sonho, eu vou compartilhar. E só tinha ódio de pessoas. E depois ele fez isso, a gente sabe. A próxima coisa aconteceu. As irmãs Tinha tanto ódio, ele estava querendo até matar ele. E eles colocaram ele numa cisterna, um buraco, um poço que não tinha água na parte de baixo. Ou seja, o lugar, ele estava em um lugar, uma depressão. É um lugar tão baixo, sabe? E imagina se isso aconteceu contigo. A gente que conhece essa história já sabe, ó, afinal, ele vai ser o vice-presidente do lugar, hein? Mas imagina se Deus deu esse sonho para você, e o primeiro passo depois do sonho é as irmãs só ódio por você. E em segundo lugar, eles pegaram você para te matar, e foi uma coisa boa que eles colocaram você em um buraco. E depois eles venderam ele para ser um escravo. Ele foi para prisão. Ele foi mal entendido. Ele começou a subir ou sair desse buraco na vida dele. E depois foi para prisão de novo. Esse era o caminho que Deus sabia que ele vai para conseguir esse sonho. Mas eu não sei onde a gente pega. Quando nós pensamos sobre sonho, a gente viu alguma coisa como uma escada. Cada dia é melhor. Cada dia que passa, meu sonho é mais perto. E a verdade é mais perto se nós tomamos os passos certos. E nós temos atitudes certas nesse caminho. Esse foi interessante porque até as irmãs viram ele de longe. Eles falam, lá vem aquele sonhador. Eu lembro a primeira vez que eu li isso e sabe quando as palavras de Deus pulam da página. Eu pensei, Deus, eu quero ser conhecido. Eu quero para pessoas falar, lá vem aquele sonhador, sabe? Mas é mais fácil para ter desejo para ser conhecido do que para ser um sonhador, do que ser um sonhador. Porque para sonhar, o próprio aspecto, a própria coisa de sonhar, é mais ou menos ter um desejo por alguma coisa fora do seu alcance, não é verdade? Se era dentro do nosso alcance, a gente faz, não precisa sonhar, só precisa trabalhar duro para conseguir essa coisa. É interessante porque a gente sabe que o próximo passo, ele realmente foi bem assim, ele não pegou atitudes ruins contra as pessoas que maltrataram ele. E assim ele falou, falou com os irmãos, não tenha medo. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Ou seja, o sonho, pensa bem sobre esse versículo aqui. Várias coisas estão acontecendo. Um, ele até falou com essas pessoas que não fica com medo. Mas ele até sabendo que eles, o desejo deles era mal. Mas ele sabia, ele tinha essa percepção que Deus tinha, a vontade de Deus era em cima da vontade desses irmãos, dessas pessoas que não tinham um desejo bom por eles. E outra coisa, ele tinha um ponto de vista, é que Deus não fez isso para dar um grande presente por ele. Às vezes, quando nós sonhamos, a gente tem uma tendência, se a gente não cuida, para ter sonhos egoístas. Eu sonho para um carro melhor, porque eu quero um carro bem bonito, sabe? Coisa assim. É bom ter um sonho para ter um carro pago, sabe? Uma casa pago, um emprego melhor, sei lá o que você tem um sonho para fazer. Mas nós precisamos entender alguma coisa. Existem sonhos e existem sonhos de Deus. Tem homens e mulheres em nosso presente e passado também, que tinha sonhos que não eram de Deus. Eu tinha, alguém deu uma referência uma vez, eu falei sobre Steve Jobs. Eu coloquei uma citação que ele falou, que me impactou, que ele falou, eu espero que minha família, meus filhos, vão entender que eu estava fazendo alguma coisa bem importante, por esse motivo eu não estava com eles. Eu vou falar, gente, o sonho, ele realizou o sonho, mas ele tinha o sonho errado. Esse homem estava buscando as coisas erradas. Afetou o mundo inteiro, sabe? Eu gosto do meu computador melhor por causa desse esse homem, sabe? A vida é mais fácil, música é melhor, sabe? Por causa desse homem. Ele fez muitas coisas que realmente impactou nossas vidas, mas a questão é se ele tinha um sonho certo. Vocês, cada um de vocês tem essa habilidade dentro de você para sonhar por alguma coisa. A questão é, vai sonhar os sonhos de Deus ou vai sonhar sonhos seus, teus? É bem importante que a gente pense bem sobre os dois. Hoje eu quero falar de sonho a destino, tirando o temor da fé. Aqui um versículo, desculpe, ficou perfeito no computador, que fala... Alguém me ajuda com aquele fonte 2. Era de um rei que falou... Jackson, me ajuda. Tive um sonho e me aterrorizou. Esse veio de um rei que tinha um sonho da futuro, e ele ficou com medo. Eu estava pensando muito sobre essa questão do sonho, e eu estava pensando... Com sonhos veio medo também, porque como eu falei, é uma coisa além do nosso alcance. Rick Warren, ele fala uma frase, ele fala, a primeira coisa que Deus faz para construir a sua fé é dar-lhe um sonho. A primeira coisa que ele faz para construir a sua fé é dar um sonho para você. Por quê? Porque nós precisamos fé para alcançar esse sonho. Mas o problema é, com esse fé, normalmente veio o medo. E hoje eu quero falar como nós podemos tirar esse medo de um sonho que nós temos. Meu computador ficou tão maior, sabe? Hebreus 12, 1. Então, o que aconteceu? Hebreus 11 fala sobre os homens de fé. Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Noé fez isso. Todas essas pessoas fizeram isso. E nesse esse contexto, a gente chega em Hebreus 12, que fala assim, nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Ou seja, esses homens de fé que foi antes da gente. Lembra também, a maioria desses homens não viu 100% a realização do sonho que eles tinham na vida deles. Ou seja, o sonho deles era muito maior do que eles. Normalmente, os sonhos de Deus afetam gerações para frente. É bem interessante. Esses são os testemunhos que é ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Esse passagem está falando sobre uma corrida. E nas corridas que eles tinham, às vezes as pessoas tinham muita roupa, muita coisa, e cada coisa que coloca deixa quem está correndo um pouco mais devagar. Ou seja, se a gente pega algumas coisas, e nesse caso está explicando como o pecado, pecado é ruim, todo mundo sabe isso, eu não preciso te convencer que pecado é ruim, mas isso mostra um dos resultados de pecado. Quando nós temos pecado em nossas vidas, deixa a gente devagar, onde a gente não pode alcançar tudo que Deus tem por nós. Então a Bíblia fala... Tire essas coisas que agarra firmemente em nós. Eu achei essa foto de uma corrida. Um cara colocou uma geladeira atrás, nas costas, sabe? E eu achei que ele estava tentando levantar grana por alguma coisa. Mas, É engraçado até as pessoas ao redor olhando esse cara, falando, por que ele está fazendo isso, não é? É interessante, às vezes, esse como a gente olha para pessoas que não deixam as coisas que estão atrapalhando eles para conseguir tudo que Deus tem para eles. Às vezes a gente agarra nossos direitos, agarra as coisas que nós podemos fazer. Esse não é pecado, esse não é. E às vezes essas coisas que só deixam a gente mais e mais devagar, e depois a gente fica cansado demais para alcançar aquele sonho, e a gente pensa, então esse não era um sonho real. Quando era um sonho real, a gente só tinha uma geladeira nas nossas costas. Então, eu tenho 4 pontos. O primeiro ponto é isso. Se agarra ao sonho com firmeza. Esse passagem está falando, pare de... Tira todo esse pecado que agarra firmemente em você e faz o quê? Pega o sonho com essa mesma tenacidade, sabe? Com esse mesmo agarra, com firmeza. Eu lembro quando a gente começou a igreja, muitos de vocês já viu esses valores, esses eu coloquei bem, bem pequeno, só para vocês, só para lembrar vocês. Antes a gente começou a igreja aqui em Joinville, quando a gente ainda estava em Curitiba, e a verdade antes a gente tinha nossos corações que vai abrir uma igreja em Joinville, a gente orou por Deus: Deus, o que é uma igreja? O que é um sonho de uma igreja por nós? E Deb e eu, a gente sentou e a gente conversou, e a gente pegou cada assunto. Então a gente pegou casamento e família, oração, ensino, integridade, amor, sobrenatural, adoração. A gente pegou esses assuntos e nós pensamos, o que é nosso sonho sobre esse assunto? Uma igreja que funciona como? Esse, quando nós chegamos aqui, esse é a nossa primeira vez visitando a Joinville, a gente já tinha esse sonho em nossos corações de uma igreja que vai ser assim. O que é engraçado, não tinha nenhuma pessoa ainda. Eu acho que Douglas Simoni já decidiu que, eu não sei, eu acho que nessa época eles já decidiram que eles vêm. E Otávio e Cíntia. E depois a gente foi para a Rua 15. E esse, eu amo essa foto dessa época. Esse realmente era gente, muita alegria, muita comida, muita bagunça. Mas era interessante porque aqueles valores, aqueles sonhos que a gente tinha naquela época, sabe que a gente viu alguns funcionando, mas a gente estava longe da algumas. Um dos sonhos que a gente tinha bem grande era para ter a nosso próprio lugar. Esse lugar na Rua 15 era alugado. Eu lembro até fazendo isso, gente, foi difícil para mim. Porque é uma pessoa que, poxa, eu tenho uma grande visão para ter nosso próprio lugar. E para pagar aluguel, sabe, a gente fez, mas nós fizemos com essa visão. A gente vai ficar dentro de um lugar que precisa de uma grande reforma. Quando vocês, tem algum de vocês que lembra, quando a gente entrou lá, gente, que lugar feio. Depois da nossa reforma ainda ficou feio, sabe? Imagina antes da reforma. E sabe que é alguma coisa? Tinha lugares bonitas, que custou mais de 2 ou 3 mil por mês. Então a gente tinha uma opção para pagar o extra e ficar num lugar um pouco bastante melhor. Um lugar que provavelmente tinha ar-condicionado também. Lá naquele lugar a gente não tinha ar-condicionado, o teto era mais ou menos essa altura, sabe? Cada 3 semanas um dilúvio entrou no lugar, sabe? A gente tinha um ventilador, um turbina de avião, sabe? Então, esse, eu não sei onde eles pegaram, eu acho um avião lá do aeroporto, e esse quando a gente ligou, aquele barulho. E quem estava pregando, E eu lembro algumas vezes, algumas pessoas até visitando, pediu para a gente desligar o ventilador, porque eles perceberam que pessoas não estavam ouvindo, e quase matou a todo mundo, sabe, de calor. Então era a nossa época. E a questão era, por que nós fizemos isso? Sabe por quê? Porque a gente estava agarrados do sonho que Deus deu por nós. Como a gente pode comprar o nosso próprio lugar se a gente usa tudo que entra? Nós precisamos guardar um pouquinho todo mês. Eu lembro até depois nós compramos esse lugar, tinha até algumas pessoas que confessou por mim: pastor, eu achava você era louco. Pastor, você falou, não, a gente vai dar uma entrada e vai fazer pagamentos para o dono. Mas, pastor, isso não funciona aqui em nosso país. Sabe que eu não sei se funciona nesse país, mas eu sei que funciona quando o sonho funciona. Quando Deus está atrás do sonho, Deus vai achar um caminho para dar certo. Se a gente está agarrado desse sonho, fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Muitas vezes, um dos motivos que Deus não está agindo é porque o povo não está agindo totalmente. Às vezes, pessoas querem o próprio lugar, mas eles não querem sofrer nenhuma incomodação e querem aquele lugar bem legal, coisa assim. A gente não, por quê? Porque a gente estava pronto para passar por isso. O segundo versículo é a começo do versículo 2. Depois fala sobre agarrando e continuamos a correr, viu? Está falando sobre uma corrida com perseverança, a corrida marcada por nós. O segundo ponto é: corra a sua corrida. A sua corrida. Eu tenho uma foto. Debbie é como filho, sabe? Você fica bem orgulhoso dos seus filhos. É a mesma coisa eu tenho com membros da igreja, sabe? E tem uma foto que eu gosto muito. Então, esse não só mostra o foco, sabe? Mas sabe que é? Olha a cara desse pessoa lá, sabe? Eu estava olhando, eu estava pensando, coitadinho ele, sabe? Ele está olhando o Cleiton como, eu não posso, eu não tenho mais para dentro de mim para correr mais rápido para ficar nesse lugar. Sabe alguma coisa, gente? Às vezes esse cara é eu. Às vezes eu olho, eu penso sobre outros lugares, ou o que outras pessoas estão fazendo, e é fácil para começar a ficar, sabe? Esse é quando a gente tem problemas, normalmente com nossos sonhos, a gente começa a pensar sobre a corrida de outras pessoas. O Cleiton tem um ritmo, o Cleiton tem uma velocidade, eu vou dar uma garantia, ele é mais rápido do que todo mundo aqui, menos eu. Não, ele é um pouco mais rápido do que eu também. Entendo o que está falando? Ou seja, cada um de nós tem a nossa própria corrida, nosso próprio ritmo. Então, a gente vai ser julgado de Deus, a gente vai prestar conta de Deus com as coisas que a gente foi chamado para fazer na nossa vida. E essas coisas que nós temos um chamado para fazer é ligado com nossos sonhos, os sonhos que Deus tem por nós. Então, não só fala sobre corre a sua corrida, mas fala com perseverança. E continuamos a correr com perseverança, a corrida marcada por nós. Fala aqui sobre fixando nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós pensamos, quando a gente fala sobre tirando o medo da fé, o problema é, a partir do momento a gente começa a sair do barco em fé, não é nenhum problema quando a gente está olhando Jesus, não é verdade? A partir do momento a gente começar a olhar as ondas, hein? A água, a gente começa a afundar, não é verdade? E depois só gritando socorro, Jesus, e Jesus veio e pega a gente e fala, por que você não tinha mais fé? Esse é a chave. Então, como Daniel estava falando hoje, gente, o nosso país sim está sofrendo algumas coisas e vai sofrer mais coisas. Como todos os países no mundo estão sofrendo. Gente, se você começa a ficar triste, começa a pensar, ah, coitadinho eu, começa a ver outros países onde eles estão matando crente. E a gente está frustrado porque tem corrupção, sabe? Eu não estou falando, não fica bravo com isso, eu não estou falando, não fica frustrado com isso. Mas deixa a perspectiva certa, Jesus está no trono, Deus está no trono. E Deus tem muito para fazer aqui, Ele precisa de você e eu para fazer essas coisas. E se a gente vai focalizar tudo em nossa economia, e tudo em nossa política, e tudo em nosso país, a gente não vai agarrar nesse sonho que Deus tem para cada um de nós para fazer. E o diabo vai ficar feliz, por quê? Porque a gente não vai chegar até o fim cumprindo o sonho que Deus tem para nós. Uma das coisas que Deus colocou no coração de Debbie e eu, foi a coisa do local. Então lembra, a gente estava na rua 15, um lugar bem pequeno, não era nosso. E nós colocamos esse loucura aqui. Eu vejo um bloco grande de terra, no qual será construída uma igreja simples, mas muito bonita. Cadeiras para milhares, salas de aconselhamento e oração, auditórios para estudo bíblico, treinamento de ministérios e uma área para recriação. Tudo em uma passagem de jardim inspiradora. Inspiradora, uau! Eu lembro até quando Debbie estava traduzindo isso, tirando um pouco sarro de mim da esse inspiradora. Era interessante. Porque eu lembro quando eu estava na internet, bem na época, quando a gente fez a mudança aqui, sabe quanto a gente tinha na poupança da igreja? Zero. Zero. Ou negativo. Sabe? A gente tinha 100 cadeiras. Eu pedi para o pastor Miguel 100 cadeiras. Uma mesa do som usada, bem usada, que alguns canais não funcionavam. Sabe? Algumas coisinhas assim. E esse era como a gente começou. Zero. E como a gente vai ter até um jardim inspiradora, sabe? Então, a gente pagando um preço. Então, eu cheguei aqui e uma das primeiras coisas que eu fiz, na primeira semana, eu entrei na internet. Na época tinha aquele rede imóveis, eu coloquei lugares para ter uma igreja, sabe? E um dos lugares que eu vi era esse lugar. E pela foto, quem sabe eu mostro depois, tinha cancha de bocha, era bem feio. Era óbvio pela foto que não era um lugar para ter uma igreja, sabe? Ou seja, uma barracão, mas não era feito por isso. Mas viu como até quando eu não tinha a grana, ou nós não tínhamos nem uma grana para fazer isso, eu estava focalizado no sonho que Deus tinha por nós. Eu quero um jardim inspiradora. Eu acredito, não é que eu só quero, mas eu acredito que Deus tem um lugar por milhares. Eu acredito que Deus tem um lugar para fazer uma diferença nessa cidade, onde a gente vai impactar essa cidade. E não é só a gente, mas nossos filhos vão crescer nessa igreja e vão impactar essa cidade também e o mundo. E nós precisamos de um lugar para fazer isso. Nós precisamos de um lugar para ter grana, para até pagar o staff e coisas assim. Então, a primeira semana eu entrei na internet como disciplina. Eu vi até esse lugar. E anos a gente estava lá. anos. E faz, eu vi esse lugar à venda várias vezes por um tempo. E finalmente, quando a gente tinha suficiente grana para uma entrada, ou seja, uma entrada bem pouco, a gente, eu fui para cá, a gente viu o lugar, nós fizemos uma oferta. E a gente, o que era, a gente deu a entrada, ofereceu a entrada e pagar mais 2 anos ou 3 anos. Se lembra? 3 anos. Mais 3 anos de vezes. Acreditam ou não, eles aceitaram. A gente ficou tão feliz, eu fiquei tão feliz. Gente, quando nós entramos aqui, eu não sei se você viu o vídeo. Você acha a água entra agora? Nada. Sabe? Esse canto aqui, estava aqui, era um lago. Lago, sabe? Era horrível. Esse lugar estava caindo em pedaços. É difícil, você viu tão bonito agora que o lugar era ruim. Mas esse é como a gente é. E eu lembro do primeiro dia depois que a gente assinou. Eu acho que tem uma foto da acho que assinatura. Essa é a Márcia, a nossa corretora. Ela normalmente, ela está aqui hoje? Não. A gente assinou, pegou as chaves daquele lugar. E eu fui para cá. Eu fui para cá para um momento bem... Fala, sorriu? Um momento bem pensativa, vamos falar. Eu lembro, eu estava aqui, andando, olhando tudo isso. E eu estava falando, obrigado, Deus. Obrigado por sua fidelidade. Eu não estava falando, Deus, que porcaria do lugar, sabe? Você me deu um sonho grande e esse é o que eu tenho. Sabe? Eu era tão grato desse passo, sabendo que Deus tem muito mais por nós. Que esse era um dos passos por nós. Estou falando, obrigado, Pai, por esse lugar. Não tinha essas paredes aqui. Não tinha aquela escada lá. Esse era fechado. Tinha uma entrada no outro lado. E o nosso vizinho, ao lado, o dono da empresa da Todos Europa, ele chegou na porta. E eu, sendo uma pessoa bem positiva, eu pensei, oh, alguém vai reclamar já da igreja, sabe? E ele falou, olha, dá licença, eu posso dar uma olhada nesse lugar? Eu falei, não, vem. Ele falou, eu sou seu vizinho. Ele falou, sabe alguma coisa? Ele falou, 3 semanas atrás, eu era dono desse lugar. Eu falei, o quê? Ele falou, sim. Eu tenho uma empresa, minha empresa está lá, e lá em cima tem um lugar, um apartamento. Eu mostro para vocês. Viu? Esse, antigamente tinha uma entrada na parte fora, e esse é a nossa sala, essa é a sala de bebês agora. A gente fechou isso e criou essa escada aqui. E esse homem, ele morava lá. Ele era só um dos gerentes da empresa. E ele falou, o dono, ele falou, ele tinha um grupo pequeno, um estudo bíblico. Ele falou, eu não sou muito, sabe, da igreja, mas ele me convidou várias vezes. Então, eu falei com ele, quando eu comprei esse lugar, 3, 4 semanas atrás, eu cheguei até aqui, falei com ele, eu falei, olha, eu comprei esse lugar. E... esse homem que morava lá, esse gerente, ele falava comigo, ele falou comigo, você não pode comprar esse lugar, porque Deus quer esse lugar ser uma igreja. Ele falou, ok, uma igreja? Ele falou, não, vai fazer parte da empresa, porque eu já comprei. Ele falou, você não pode, você não entende, Deus falou comigo, de uma maneira bem clara, que esse vai ser uma igreja. Ele falou, você acredita que ele falou isso comigo? Sabe alguma coisa? O que ele não sabia, o dono estava falando comigo, ele falou, quando eu estava pensando em comprar esse lugar, minha esposa falou comigo, não compra o lugar. Eu tinha um sonho, eu tenho um sentimento que não é para a gente comprar esse lugar. Mas ele falou, eu falei com ela, não, mas é um bom negócio. Como muito homem faz. E ele falou, não, a gente tinha uma briga grande, sabe, porque ela não sentiu bem. Depois eu finalmente, era um bom negócio, então eu comprei. E ele falou, e depois eu não consegui dormir à noite. Eu fiquei acordado, eu estava com muito problema de dormir à noite, até chegou um ponto onde eu não aguentava mais. Eu voltei para quem vendeu esse lugar, e eu falei com eles, olha, desculpe, não fica bravo comigo, mas eu preciso sair desse negócio, eu preciso minha entrada de volta. Ele falou, oxa, deixou esse homem louco, porque ele ficou super frustrado, porque eu já comprei mesmo. Mas ele foi muito legal, e ele deu esse grana de volta. E ele falou, 2 ou 3 dias depois, vocês compraram esse lugar. Ele falou, eu não sou um religioso, eu não sou da igreja, mas é impressionante que uma igreja vai ficar aqui, como ele falou. Um dos motivos eu falo essa história, é bom para vocês saber a história, mas é bom para vocês entender também que Deus fala através da gente também. Vocês sabem, eu fico frustrado se a gente pensa só, ah, tem um pastor, Deus sempre fala com aquele pastor, Deus fala coisas conosco também. E nós temos uma responsabilidade para ficar fiel até de falar o que Deus está falando conosco também. E eu acredito que Deus usou esse homem, não sei o nome dele, que Deus usou ele até para ajudar em um destino que Deus tinha por vocês e por nós. Por nós. E nessa coisa. Depois tem a final da Hebreus 12, 2. E ele, falando Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Fala sobre Jesus até suportou a cruz com alegria. Sabe? Por quê? Porque tinha uma proposta, um sonho que Deus tinha. Então, o terceiro ponto é, paga o preço com alegria. Às vezes, sabe, eu estou servindo, eu estou pagando esse preço por Deus, coisa assim, sabe? Então, a gente precisa não só pagar o preço necessário, a gente precisa pagar o preço com alegria. Obrigado, Jesus, que eu estou parte de alguma coisa maior do que eu. Quando eu penso sobre pagando o preço, eu lembro bem as pessoas que eu lembro o primeiro dia a gente começou a nossa reforma. Eu lembro Edson, Marcos, acho que Carlos e mais algumas pessoas. Era aqui bem cedo, um pouco cedo antes a gente começou, eu tirei algumas fotos. Esse era nosso lugar. Aqui é o palco aqui, atual. Então, e essa foto veio de uma janela que tinha lá em cima, que a gente não tem mais. E a gente viu pessoas, a nossa igreja inteira, pagando o preço. Por quê? O preço necessário e também com alegria. Em 3 semanas, em 1 mês, a gente virou essa igreja, esse restaurante, em uma igreja. E até crianças pequenas, sabe? Tinha churrasqueiras aqui, viu? Não tinha uma abertura lá e a gente criou esse espaço aqui. Esse é esse parede aqui. E esse é usando toda a coisa da segurança. Debbie estava mostrando para o pessoal. Eu sempre estava querendo perguntar a Ali por que ele não usou a escada nesse lado, sabe? Mas Ali faz assim, todo mundo sabe, a gente não arriscou nada. Então, Então, às vezes, as pessoas vêm, eles vêm aqui, e é difícil imaginar o que a gente tinha e o preço que a gente pagou. Tem mais um passo que eu quero passar para vocês, que há até um passo mais assustador. Repita. Essa é a nossa igreja aqui. Pode passar para o próximo slide. Eu quebrei a computador. Então, o próximo slide. Então, gente, eu fiquei... A gente esticou demais as nossas finanças. Era muito difícil pagar todo mês, coisa assim. E depois... A irmã Lisa sempre estava falando, vamos comprar esse lugar ao lado, sabe? E a gente sabia que tinha uma menor que era o dono, pegou de herança, e era uma coisa meio bem complicada. E ela começou, ela tinha muita fé por isso. Eu falo isso porque, eu vou falar, eu tinha pouco fé por esse próximo coisa. Eu estava cansado, sabe? Eu achei, uxa, Deus fez todo esse milagre, uxa, que bom. E agora, repita. Então, Isaías 54 fala o seguinte, Debbie, me ajuda. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita. Então, a gente estava olhando para a direita, a gente estava pensando, como nós podemos fazer isso? Então, a gente fez uma campanha de sacos de terra, por todo mundo ver a mais ou menos quantos pagamentos a gente tinha, e pouco, sacos de terra sumiu, e eu acho que esse mês, no próximo mês, vai ser o último, a gente vai quitar a nossa terra aqui. Então, amém. Que é milagre. Até conseguindo esse terra ao lado por nós, foi além das nossas expectativas. Eu fiquei bem chocado, eu fiquei bem feliz que minha sogra tinha fé naquele momento que eu não tinha. Amém para as sogras. Eu lembro quando eu fiz uma corrida, e gente, eu estava morrendo, eu fiz uma meia maratona, e tinha pessoas falando, você está quase lá. Gente, eu não estava quase lá, nem num lugar, sabe? Eu pensei, eu estou quase lá, sabe? E eu corri mais 15 quilômetros, sabe? E pessoas ainda gritando, você está quase lá, sabe? Então, é interessante sobre maratona, sabe? Que parece que você está enxergando aquele final. E quando você finalmente está olhando aquele fita, alguém decide pegar essa fita e puxar para frente, não é verdade? Ou seja, eu pensei, quando nós quitamos esse lugar, que vai ser uma grande vitória, e alguém pegou essa fita e falou, graças a Deus você fez isso, mas a gente vai... puxar essa fita para o outro lado. Efésios 3, 20 e 21 fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja de Jesus Cristo. E fala isso por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A gente tinha aquele GPzão com o Pastor Eric. Quantos de vocês estavam aqui quando ele estava ministrando? Era interessante porque ele deu uma palavra profética. Eu quase trouxe, acho que mais para frente eu vou trazer essa palavra para vocês. Mas hoje eu estava querendo enfatizar alguma coisa. Que Deus deu um sonho para nós. Deu um sonho para Douglas, o Otávio, eu, o Paulo, Everaldo, ou Ali, Nani, essas pessoas, especialmente na começa, depois tinha aquele, a igreja cresceu por 60 pessoas, e eles tinham esse mesmo sonho, sabe? E depois cresceu um pouco mais, e a gente tinha um sonho para ter mais. E quando ele estava aqui, ele sentiu uma palavra profética, que Deus tinha muito mais por nós. Eu estava pensando, não, mas você não entende, a gente já comprou lá. E ele falou, eu sinto que Deus tem muito mais para vocês, porque vocês vão dar, fazer um estudo bíblico, vocês vão ensinar pessoas e treinar pessoas para as nações. E era interessante, porque naquele dia, o último dia que o pastor Eric estava aqui, ele não acordou ainda, ele estava lá em casa, e a mais ou menos 8 da manhã, eu recebi uma ligação do nosso vizinho de novo, ele falou, você pode ir para cá, eu quero conversar contigo. Ele sentou comigo, e a Debbie, acho que nós dois, a gente foi lá, e ele falou conosco, pode ir para o próximo, isso. Ele falou, eu tenho esse terreno aqui, e eu quero vender para vocês. Foi no mesmo dia que o pastor Eric estava aqui, ele dormindo, e a gente trabalhando. Ele falou, a nossa lugar tem 5 mil metros aqui, sabe? E inclui esse prédio aqui, que é feito de metal. Ou seja, cupim não gosta de metal, gente. Joinville me ensinou a ter ódio de calor e cupim, sabe? As duas coisas, sabe? Então, e ele falou, sabe alguma coisa? E nesses anos que a gente estava vizinhos, eu conversava com ele em vez de quatro, e a gente tinha uma boa amizade entre nós. Ele falou, eu sempre gostei muito de vocês. Vocês tinham uma boa testemunha, eu acredito no que vocês estão fazendo. E ele falou, eu não sou da igreja, mas sabe que é? Eu senti dentro de mim que eu quero fazer alguma coisa por Deus. Então, eu tenho um grande desejo para vender essa coisa para vocês. E eu falei, olha, a gente tem um grande desejo para comprar de você. O único detalhe é a gente não tem grana, sabe? Interessante, porque a continuação desse versículo fala, e eu acredito que esse é um versículo profético para o nosso próximo passo. Pois vocês vão estender para a direita, que é esse estacionamento, e para a esquerda, que é esse lugar aqui. E seus descendentes vão tocar, vamos falar, vão ministrar para as nações. Gente, esse próximo passo que nós temos como igreja, nós acreditamos, os pastores, a liderança, acredita que esse próximo passo vai tocar gerações que estão na frente da gente, vai tocar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e seguinte, e vai tocar o mundo. E é interessante porque depois desse parte fala isso, não tenha medo. É engraçado como eu penso, quando eu estava lendo isso, eu falo, puxa, é tão fácil para a Bíblia, fala isso, mas não tenha medo, sabe? Como a gente vai pagar essa coisa? Então, esse é só uma das salas que está lá. Tem um muro que vai até mais ou menos assim, tem um lago, tem uma piscina que nós podemos batizar pessoas em um lugar que não é o kiddie pool aqui, que eu vou ficar muito feliz. Esse é aquela estrutura metálica que tem, sabe? E depois a gente falou com ele, a gente combinou mais ou menos um preço e a gente, Debbie e eu, a gente foi para essa última viagem dos Estados Unidos. A gente estava na igreja do pastor Jan, o irmão da Debbie. E no final do culto, a gente ministrou lá e no final do culto, um dos membros sentou conosco. Ele me pegou, sentou, não, ele estava em pé, a gente estava conversando e ele falou, Skip, o que é novo lá na igreja lá? E eu falei, quer saber o que é realmente novo? Tem uma passo bem louco que a gente está pensando, sabe? A gente está pensando em comprar aquele terreno ao lado do nosso. Olha, ele falou, vocês provavelmente precisam de grana por isso. Eu falo, muito grana. E a nossa conversa parou. E depois eu fiz coisas e depois eu sentei na... Eu estava saindo, a gente estava saindo no carro. E Debbie falou, oxe, eu quase esqueci falar contigo. Sabe aquele homem que você estava falando? Ele me deu um cheque. Era por quanto? Era por $10,000, aquele cheque. Gente, eu não sei se eu recebi $10,000 na minha vida. Eu não sei se eu recebi alguma coisa assim. Mas eu olhei, sabe que eu pensei, ele errou com algumas zeros, sabe? Eu estava querendo me dar $100, sabe? E errou, mas não vou falar com ele, sabe? Na época, quem sabe, a gente está fazendo a transição desse grana agora, mas naquele dia era 4-1, sabe? Ou seja, esse 10 era R$40,000 para nós, que era uma... Imagina, gente, era um milagre. E eu vou falar, até esse pequena coisa, sabe? A gente agarrando esse visão, até falando esse coisa... E ele sentou, ele falou isso. E depois o pastor John falou, Skippy, não deixa a gente fora dessa coisa também. A nossa igreja quer dar um pouco de grana também. E ele falou conosco. E ele ofereceu, ofertou a grana também. E nosso pastor em Califórnia, esse é o pastor que assumiu a igreja, que Debbie e eu, a gente estava pastores de jovens lá. Ele sentou conosco, ele falou, Skip, o que é novo na igreja? Eu já aprendi, eu vou falar, eu sei o que eu vou falar. E a gente simplesmente contou a história, o que estava acontecendo. Ele falou, mas quando você precisa para fazer uma entrada nessa coisa? Eu falei, olha, a verdade é que a gente precisa R$100,000 para fazer a entrada. Ele falou, desses R$100,000, quanto você tem? Sabe? Eu falei, olha, era 100 ou 120? Era 120, a gente tinha 20, eu falei, falta 100 agora. Ele falou, alguém deu 20 mil reais para você? Eu falei, foi um choque para mim. Ele falou, vai ter o segundo choque, eu vou dar 100 mil para você. Gente, é uma coisa, sabe quando eu me emocionei, que não é fácil, sabe, não é uma coisa fácil que é... Sabe alguma coisa, gente? Alguém dando ou não dando, a gente indo nessa direção do sonho, mesmo jeito, sabe? Mas é tão mais legal quando a pessoa dá R$100,000, não é verdade? Sabe outra coisa? Foi uma coisa, eu acho, foi um peso que saiu das nossas costas, até a gente tinha essa coisa de entrada. E tinha vários outros pastores que estavam até querendo ajudar naquele época. E foi um testemunho muito, muito legal. E sabe alguma coisa? Ele não só tem esse 5 mil metros quadrados de terreno, ele tem 10 mil. Ele tem outro lado também que ele quer vender para nós também. E a gente fez uma pré-acordo que a gente vai tentar pegar as duas, sabe? Mas a gente vai concentrar no primeiro